Sucesso do Marqueiro Viana. E diz que beija a boca dele, fala que tá me beijando. Quando faz amor com ele, pensa que tá me amando. Você sabe que do jeito que eu faço, ele não faz nem parecido. Vamos deixar ele, vem morar comigo. Meucds.com. Cachaça, caranguejo, mangueça, o eco estilo. E para o R, Renatinho, perto pra mim, Leandro Max Pan. Pra mim é CC, você jogou sujo. Comprou até o perfume do mesmo que eu uso. E deu de presente o seu atual. Mas só que dor de cabana não rouba milagre. Nem clona a pessoa, nem cura a saudade. Só aumenta seu desejo em mim. Vê se cai na real. Quem é que te pega de jeito dele na cama? Pra que insistir com alguém se ainda me ama? Quem é que quando bebe só fala meu nome? E além de ouvir suas besteiras pelo telefone, diz que beija a boca dele, fala que tá me beijando. Quando faz amor com ele, pensa que tá me amando. Você sabe que do jeito que eu faço, ele não faz nem parecido. E diz que beija a boca dele, fala que tá me beijando. Quando faz amor com ele, pensa que tá me amando. Você sabe que do jeito que eu faço, ele não faz nem parecido. Vamos deixar ele, vem voltar comigo. De CDs, JG sobrando, fala show. Carreta no Badim, caminhão em motos. Carreta moça flor. Meucds.com. Pra mim é CC, você jogou sujo. Comprou até um perfume do mesmo que eu uso. E deu de presente o seu atual. Mas só que dor de cabana não rouba milagre. Nem clona a pessoa, nem cura a saudade. Só aumenta seu desejo. Se cai na real. Quem é que pega de jeito dele na cama? Pra que insiste com alguém se ainda me ama? Quem é que quando bebe só fala meu nome? E além de ouvir suas besteiras pelo telefone, diz que beija a boca dele, fala que tá me beijando. Quando faz amor com ele, pensa que tá me amando. Você sabe que do jeito que eu faço, ele não faz nem parecido. E diz que beija a boca dele, fala que tá me beijando. Quando faz amor com ele, pensa que tá me amando. Você sabe que do jeito que eu faço, ele não faz nem parecido. Então deixa ele, vem morar comigo. Agora eu chamo ele, Romário do Paredão. O caminhão Maninho Motos, caminhão tenebroso, carreta de ouro, Patrick Mara, Nativa FM. FC Turma do Viana. Essa é na pegada do Viana, Juninho Batson. O meu amigo Jailson e Ellen. Aí o Abba.